Professor Jorge Cristina 7, na sua 30 graus, 1009. Tá, Peugeot, chama 019. 193, meu pé, tem a pressão em ataque de nível 1093. Brasil Eco, boa noite, contato radar, sua via saída São Gomes, nível 430. Via saída, nível 430, Oscar Brasil Eco. Leio da Oscar Brasil Eco. Ok, direto leio da Oscar Brasil Eco. 359 243 208, obrigado. 308, bom, obrigado. Oxalé 310, pulso 30, 0, já tomou 20 graus, 109. Em repouso para o Oxalé 6310. 20 agora, 2 milhas da cabeceira, qual é a 30 de não fim? Então, aqui para Bravo, eu coordene Mótima, com o centro Recife, na frequência 1235, alterno 1235-80. Só para Bravo, para coordenar então com Recife, 1235, 1238, obrigado, boa noite. Controle, Sarah 6259, boa noite. Sarah 6259, boa noite. Contato radar, sobre a observação, volume nível 360. 360, Salvador, obrigado. Abrir o número 362. Abrir o número 362, chama o Observador, frequência 1 ao 8, deixa o Alfa 430 à direita, solo 21 de Palmas. Direita 9259, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 35, sinal TA 923, decimal 80. Fisca 52, controle 208. Controle 120, 120, da cima 8, controle, transferirá o novembro a Fisca. Controle Salvador, boa noite, Alfa Romeo novembro a Fisca, mantendo o número 3, corredor a chefe. Romeo novembro a Oscar Whisky, mantenha sem regras de voo visual, no qual escolha do Roxé. Mantém cor do Axé e regra de voo visual em novembro, o Oscar Whisky. Confirma intenções no ponto de cor do Roxé? Oscar Whisky, confirma intenções após o cor do Roxé? Novembro, acho que isso está na escuta do controle? Afirma novembro, acho que isso que é na escuta. Confirma intenções após o corredor Axé. Após o corredor Axé, ingressa lá no corredor Bonfim, corredor Interlago e no retorno, possível seu GL na 17 ou na 10. Novembro, eu acho que isso. Sim, desculpado. 4130, consideração. Autorizado, alinhar, decolar, pista 10, gol 2043. Salve, Bonfim, ingresso no Interlagos, novembro às 8. Programa 6, cena de identificação, desse mantém nível 050, via chegada bom médio 1. Pode deixar no 019. De 0 igual a 096, após a voz de autoridade. Controle 1, 208. Boa. Controle, muito boa noite, gol 2043. 2043, boa noite, contato radar, sobre a visão do São Rome, nível 360. Via Sabe 1 pro 360, confirmo pro 2043. Salvo 1, via Salvo 1, 360, nível final, gol 2043. Salvo 1, 360, final, graça 2043. Aperta CA visual com campo, 900 Calista, ajuste 1099. Ajuste 1099, reportará na CA para ingresso 91 Calista. O 243, chama o centro Recife, frequência 1, 28, decimal 35, secundária 1, 23, decimal 8, e tenta a coordenação com o mesmo, com o voo. 2835, 23, obrigado. Além do Recife, visão com o campo. Torre, 1 no 8, decimal 95. Chamar a torre, 1 no 8, decimal 95, November Oscar Whisky. Torre Salvador, boa noite, é o Papa Romeo, November Oscar Whisky, a proa da Seasa, visual seu campo. November Oscar Whisky, autorizado, final do ano 7, reporte 1 americano, na curva final, ajuste November Oscar Whisky. Autorizado, reportará na final, November Oscar Whisky. Uma carona comigo, para 2010, ao 309 do Rio, onde ele é sexo, informe estabilizado, vamos ver nas minhas. Estabilizado, está livre da restrição intacta? Cancelada a restrição de nível e velocidade intacta, vamos ver nas minhas. Era 5956. Se a identificação desse mantém a 4.003, via chegada BOF, ajuste de altímetro 1096. 1099, correto. Correto, autorizado 4.003, ajuste 1099, aérea 5956. Cruzado Bonfim, Forçada 5956. Na curta final da 17 de novembro, eu gosto de whisky. Estou autorizado pistola 7, né? Pro 20 graus, 9 mais. Autorizado 17 de novembro, eu gosto de whisky. Será TGL, toque remetida, na 17. Tente, autorizado tocar remetida pistola 7, né? Pro 20 graus, 9 mais. Curva esquerda, pessoal da 0 e pode ficar de Torre Salvador, cruzando a 10 Novembro, Oeste Whisky. 6 Novembro, Oeste Whisky. Opa, tem quantos anos a curta? Pela esquerda? A gente afirma, 90 Oeste Whisky realizando uma base curta. Agir a base curta e reporte na sala 07, Novembro, Oeste Whisky. Fará uma final, reportará uma final, Novembro, Oeste Whisky, base curta. Nós horas 9h30, chamo Torre Salvador, frequência 1 na 8, decimal 95. Torre Salvador, descendo, tá ligado? Final da 17, novembro, Oeste Whisky. Autorizado tocar MT, pistola 7, vento 1, 20 graus, 9 nós. Autorizado tocar MT, 1, novembro, Oeste Whisky. Curva direita, repassará no farol de Itapuã, visão a rua, novembro assiste. Zona 9,5, todo autorizado, pistola 0, vento 1,20 graus, 9 lá. Salvador, muito boa noite, Rubens. 795, fique tranquilo, passando através de conta. Rubens, 795, contato radar afastado Salvador, 7001, na radar e chegou na prova de Golfe. Em Golfe, intercepta via chegada, reporte para a descida. Quando Golfe, Golfe intercepta a chegada, chamará para a descida do 795. está, já está autorizado a tirar a base. Está bom, então. Está claro. Autorizado a girar, essa parada final, está vendo, ó, fui. Curta final, 90 Osquiz. Autorizado para o VT Pistão 7, vento 1, 0 graus, 1 graus. Autorizado para o KMBT, 90 Osquiz. Aero 5956, autorizado a final do grupo de material X-Ray. Após o piloto, os operadores no país informam sobre os dados 5956. Obrigado, eu quero que traga o piloto. O inscrito corrimentão 23, autorizado com várias esquerda. Cruzamento da final da pistola 0, corte gira no base, pistola 17. Curva na esquerda, 90 feet, gostaria de saber se teria condições de tocar MC na 1-0. Se tiver condições de, ao cruzar, girar a base curta pela esquerda da 1-0, está autorizado. Afirmo, tem condições de fazer uma curta na Vemba Suíça? Azul 2795 da Cícero. 2795, desse mantenha 4 no país, ajuste 1-0-9. 2904.000, 1-0-9, no ajuste 2795 da Cícero. A outra velocidade do critério 2795. 2795, gostaria de critério, graças. 1-0, novembro, ao Cícero. Afirmo, girando a base curta é 4190. Girando a base curta, nós vemos a suíte. Reportaram na final. Da 1-0, novembro, Oscar Whisky. Ele vai tocar MT pistola 0, vento 120 graus no 09, novembro, Oscar Whisky. Autorizado tocar MT, novembro, Oscar Whisky. Que tocou e remeteu os dois meias, curva esquerda, liberando o eixo 0, reporte na perna, estou vendo na pistola 0 para gerar base no 7 para a esquerda. Curva para a esquerda, reportará na perna do vento, novembro é Oscar Whisky. Torre Salvador, uma boa noite, 3197, perdão, 0, só pronto. 3197, autorizado em área, mantém a pistola 0. Afirmativo, não vem mais fixe, condição de girar curta. Então gire pela esquerda curto, reporte nacional no 7, 1019. Reportará na curta, sinal da 7, não vem mais fixe. Não vem mais fixe, está autorizado, tocar MT pistola 7, dentro do 0 graus no 0 mais. Afirma, autorizado, tocar MT, não vem mais fixe. Eu quero que você comece com o meu familiar de alta qualidade. Eu estou falando. Continue. Eu quero que você comece com o meu familiar de alta qualidade. Continue a aproximação, guarde a utilização de pouso, ajuste no zero, agora. Confere se você falar com o meu. Eu quero que você para pouso, eu quero que você comece com o meu familiar de alta qualidade. Eu estou falando. 37, decolado aos 29, concluindo 208, vou ver. 397, compra agora uma boa noite. 983, zona 97, cruzador de 100, nação Moana. São 3, zona 7, boa noite, contato radar, cruzador de 100, nação Moana, nível 340. 340, a possibilidade de voar a Tóquio, está presente? Beleza, pode ler o nosso nome. Beleza, sente. Eu acho que isso que ocorreu em 230, farol, aguarde para cruzar com a zona 0. Girar para Equipe checada, aguarde pista livre, com a nossa primeira. Eu estou com o seu livro, com a nossa primeira. Com a nossa primeira, pouso autorizado, pista no zero, vento no 0 graus, no zero mais. Espero que o nosso primeiro livro pouso, pista no zero. Autorizado para o CDF 3, se quiser para a região, faça o celular, ou mais precisado da eletrônica. está na zero, mas é gratuito. Autorizado base pela direita, reporta final na 7, mas é para si. Boa noite. Entrei com zero no colégio autorizado, custando zero, vento 1, 2, 0 graus, vamos mais. Decolagem, 63, vamos lá. 0, quando espera, pronto. 2590, autorizado em Emerson, custando zero. Em Emerson, custando zero, conselho 2590. November, acho que estou autorizado a tocar em VT, custando 7, vento 1, 2, 0 graus, vamos lá. Livre toque, arremete, captura na 7, November, fixe.